Hoje eu vou embora. Mas um dia eu vou voltar. E nesse dia, sem piedade, nenhuma pedra vai restar. Porque a vingança tem duas cruzes. A cruz do ódio e a cruz do amor.